I close my eyes, I can think straight. 'Cause you are the light in my life. I remember when you talked to me, you were feeling kinda low and shy. But honey, you don't have to worry, I'm the same way too. La corriente responde, tú sabes a quién lo tuve. tu namorada. Tudo tem que fazer. pra se cumprir. Viver só na ilusão. Sabemos que tá voltando, tá voltando, não. Apesar de estar longe, o tamanho é pensamento.

seu sorriso, imenso mar. Fiz uma canção pra nunca te esquecer. No momento em que eu conheci você, era uma linda noite de verão. Você despertou minha emoção. Você é minha vida a procurar, alguém que eu pudesse entregar a chave para abrir meu coração, tirar de vez do peito a solidão. Já tentei não dar pra esconder o amor que eu sinto por você, e nos deseja encanta a sedução. Até se for uma fúria de um vulcão, a paixão me pegou. Tentei escapar, não consegui, mas grade do meu coração, sem querer eu te prendi. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui, nas grades do meu coração, sem querer eu te prendi. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Primeira dama, Mamawe. chamam princesa, já te chamam rainha. Eu só sei dizer que és a nossa filha da alma. Eu mesmo. Esta é uma grande homenagem à nossa primeira dama de Angola, Ana Paula de Chão. Aí o grande Zambi, de Santo Meio Príncipe para Angola. Aí o Xiaye, Ana Zambi, Ana Zambi. Passo o Yaye, tua fina, Ana Paula. Gostamos muito de ti. Deus, que a paz esteja contigo. Ana, oh, oh. Ana, Ana, Paula, dos santos em beleza natural. Thank you. li baba nou se pon la be Yamye se se bebe Chi kwa se sa vijte nou be Yamye se se bebe Chi kwa se sa sa se na be Papo di moun di palise Mayamwe Legamwe Esamwe Fin favolo Legamwe Desamwe Ufidamwe Já a seguir. Shake your body, baby. sapato preto, pama danhão, papi de noiva, papi, banho de chão, na Borgonha. E o mané, e o batá passa na rua, tudo é tenta grita, e o mané. Vai pedir noiva pra mim quando deixar.